quem receber ali bem, entendeu? Compartilhar aqui com você uma palavra nessa manhã. No livro de 1 Samuel, capítulo 13, Samuel 3:1 diz o seguinte: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Aqueles dias raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Ele, porém, disse: não, não chamei, volte e deixe. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel, e Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Disse ele: meu filho, não o chamei, volte e deixe. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelado. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez e ele se levantou. Foi até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. E lhe disse: vai e deixe. E se ele chamar, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou chamá-lo como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel ao que parar-te rir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra ele tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim, pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre por causa do pecado de seus filhos, da qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. Por isso jurei a família de Eli: jamais fará propiciação pela culpa da família de Eli mediante sacrifício de oferta. Sacrifício ou oferta. Queridos, aqui nessa passagem, Israel estava passando por um tempo de transição. Era um período de mudanças. E as mudanças, elas acontecem com muita frequência. E muitas vezes a mudança ela pode ser, ela é um sinal. Às vezes as mudanças que acontecem, ela é um sinal de que nós estamos fazendo a coisa errada. De que nós estamos percorrendo um caminho errado. As mudanças, elas também são um sinal de que a promessa de Deus, ela está se cumprindo. Então eu preciso discernir isso. Eu preciso discernir, porque às vezes as mudanças, ela é só um sinal. Ela é um sinal de que a promessa de Deus está se cumprindo. mas também a mudança, ela é um sinal de que está acontecendo uma batalha espiritual, uma guerra entre céu e trevas, e que existe uma luta sendo travada. E as lutas são travadas no mundo espiritual, e elas acontecem, elas fazem com que coisas aconteçam no nosso mundo natural. Sabe? Existia uma mudança acontecendo. Primeiro que Israel iria receber o seu primeiro rei. Então seria uma mudança. Porque Saul estava prestes a ser anunciado como rei. Só que existia uma mudança muito significativa que estava acontecendo aqui, que era o fim de um de uma linhagem sacerdotal e o início de uma nova linhagem sacerdotal. Porque ele era o sacerdócio e ele estava condenado pelo Senhor, porque ele e os seus filhos fizeram o que era mal diante do Senhor. E Deus avisou para ele. E Deus falou com ele. E ele não deu ouvidos. Ele foi omisso. Os filhos deles foram rebeldes. Os filhos deles transgrediram, abusaram. Então, aquele sacerdócio precisava ser extinto. Ele precisava acabar, porque aquilo estava destruindo a vida de Israel. Estava destruindo o povo de Deus. E o Senhor começou a levantar um novo sacerdote, que era Samuel. E sabe? Existem muitas coisas que precisam mudar hoje nas nossas vidas. Nós precisamos viver uma mudança. Nós precisamos viver uma transformação. Sabe por quê? Porque o sacerdócio de Eli ainda atua nos dias de hoje. Porque Eli, ele foi omisso. Ele se omitiu. Ele não se posicionou contra o pecado dos seus filhos. E ele tinha uma responsabilidade a respeito daquilo. O sacerdócio de Eli, ele foi rebelde, ele foi desobediente. O sacerdócio de Eli, ele foi desonroso. Ele desvalorizava o sacrifício, ele desvalorizava a presença de Deus, ele extinguiu a adoração. Será que você consegue encontrar alguma similaridade nos dias de hoje? Será que você consegue encontrar algum aspecto desse sacerdócio atuando hoje na sua vida? Porque eu, quando comecei a meditar nessa palavra, eu percebi que o sacerdócio de Eli ainda atua no meu coração. E isso precisa ser extinto hoje. E isso precisa ser mudado hoje. Sabe por quê? Porque em 1 Pedro, no capítulo 2, fala que vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Nós somos sacerdotes. O cristianismo, ele é um sacerdócio. E o que um sacerdote fazia? Em Hebreus fala: todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Então o sacerdote, ele era alguém que apresentava, representava os homens diante de Deus. Então o sacerdote era alguém que precisava ser santo. O sacerdote era alguém que precisava fazer sacrifícios. O sacerdote era alguém que precisava estar com uma vida consagrada diante de Deus. Ele não era uma pessoa que poderia fazer o que queria, o que bem entendia, a hora que ele queria. Por isso hoje, nós precisamos restaurar o nosso sacerdócio. Nós precisamos restaurar a nossa vida com Deus. Porque muitas vezes a realidade que nós vivemos é de um sacerdócio omisso, opressor, sem compaixão, sem amor, que não faz sacrifício, voltado à vontade da própria carne. Essa muitas vezes é a realidade que nós vivemos no nosso sacerdócio. E a gente precisa viver no sacerdócio em todas as ocasiões da nossa vida. Nós temos que ser sacerdócio no nosso lar, nós temos que ser sacerdócio na igreja, nós temos que ser sacerdócio no nosso trabalho, no bairro que nós vivemos, na cidade que nós moramos. Nós precisamos ser sacerdotes. Somos nós que vamos oferecer o sacrifício a Deus para a remissão dos pecados. Não somos pecadores que precisam ser fulminados pela glória e pela presença de Deus. Porque muitas vezes é isso que nós fazemos, é isso que nós pensamos. Nós julgamos e condenamos os pecadores. Você percebe que como o nosso sacerdócio, como a nossa vida com Deus, ela está contaminada. O nosso relacionamento com Deus está contaminado. Porque Ofni e Finéias, que eram filhos de Eli, eles estavam tocando nas coisas santas. Eles estavam tocando nas coisas santas. Por isso, meu irmão, que nós precisamos restaurar. Existem coisas que precisam ser mudadas hoje. Precisam ser transformadas. Não dá mais para a gente ficar se justificando. Não dá mais para nós ficarmos nos escondendo. Nós não podemos mais ser omissos. Nós precisamos restaurar o sacerdócio. Porque Deus está levantando hoje, está chamando o sacerdócio de Samuel. Ele está levantando. Ele está chamando. Sabe, eu consigo escutar a Deus falando: Mari, Plínio. Eu consigo escutar, Deus está chamando. Deus está nos chamando. Mas olha que interessante. Onde estava Samuel? Onde estava Samuel? Essa é a pergunta que eu falo e você responde. Porque tem aquela história, a gente fica perdendo e as pessoas ficam ali, né? Pensando que é só a pessoa ficar pensando e tal. Mas tem hora que a gente quer que a pessoa responda, então eu aviso, né? Não, essa pergunta é como você responder. Quando eu não falo é porque é só você meditar. Onde estava Samuel? No templo, sabe? Ele estava deitado na área. Ele estava deitado aonde? Na presença do Senhor. Aí o texto mais para frente, ele fala o quê? Samuel ainda não conhecia a Deus. Como assim? O cara está deitado na presença de Deus e ele não conhece a Deus? Está aí a chave, meu irmão. Está aí a chave. Você veio buscar uma resposta hoje e eu estou te dando uma chave. Sabe por que o nosso sacerdócio está contaminado? Porque nós não conhecemos a Deus. E nós estamos deitados na presença do Senhor. Por isso nós precisamos conhecer a Deus. Como é que eu vou restaurar o meu sacerdócio então? Conhecendo a Deus. Nós precisamos ir para a presença de Deus. É isso que Deus te trouxe aqui hoje. Ele te chamou hoje. Vem aqui para a igreja. Porque Ele está te chamando para você ir para a presença de Deus. Mas de novo essa história de ir para a presença de Deus. É, de novo. Porque o dia que Ele não precisar, Ele não vai chamar mais. É muito simples. Para mim é muito óbvio. Então a gente precisa conhecer a Deus. A gente vai conhecer a Deus na presença de Deus. E nós estamos na presença de Deus quando nós estamos sentados na arca. É isso que vai começar a mudar a nossa vida. É isso que vai começar a restaurar a nossa vida. É isso que vai começar a mudar a nossa vida. Porque talvez, porque o nosso sacerdócio está manchado pela vida que nós vivemos, pelo nosso passado. E ele está contaminado por isso. E é na presença de Deus ali, diante do altar do Senhor, que nós vamos conseguir mudar o sacerdócio. E Deus se chamou aqui para isso, meu irmão. Para falar para mim, para você, que nós precisamos restaurar a nossa vida com Deus. Cara, não está legal, não. Não está bom, não. Não está bom, não. Porque as coisas estão mudando. Existem muitas mudanças acontecendo. Nós estamos vendo aí o nosso país está vivendo uma mudança muito grande. É uma mudança na política, uma mudança econômica. Mudança de valores sociais. As pessoas mudaram, meu irmão. A gente vê as pessoas fazendo coisas que são inimagináveis. Como que a pessoa consegue fazer uma coisa? Ela pensar uma coisa dessa? Talvez você mudou também, você tem feito coisas, cara, que antigamente você não fazia. Você já parou para pensar nisso? Coisas que você abominava quando você faz. Porque a gente não pode se enganar, a gente está mudando. Nós estamos mudando. A gente não dorme crente e acorda desviado. Mas como é que uma pessoa que queimava na presença de Deus sai da presença de Deus? Por quê? Porque as mudanças estão acontecendo a cada dia. E eu tenho que decidir se hoje eu vou abençoar ou eu vou contaminar o meu sacerdócio. Porque isso depende da forma como eu vivo a cada dia, a forma como eu acordo. A forma como me relaciono com Deus, isso vai dizer para mim se eu estou maculando meu sacerdócio ou eu estou me levantando como um sacerdócio real. Porque se eu levanto e eu não leio a Bíblia, eu não oro, eu não falo com Deus, houve uma mudança naquele dia. E algo, uma semente foi lançada. Você sabe que, novamente, que a parábola do joio e do trigo. O cara foi lá, plantou, e aquela planta cresceu, e a palavra falou assim que era uma boa semente. E aquela planta cresceu bonita, só que, para surpresa dele, os dois cresceram junto. Aí o cara disse: meu, mas os dois cresceram, como assim? Você chamou uma semente boa. Aí a palavra fala que o inimigo veio na madrugada, escondido, e lançou a semente. E sem perceber, ela cresceu no campo. E ela contaminou aquela plantação. É isso que está acontecendo? É isso que aconteceu com o nosso sacerdócio? E posso falar uma coisa, meu irmão? Hoje, se você não tomar cuidado, o ladrão virá para jogar a semente dos dois. E você não viu. E você não percebeu, mas algo começou a mudar de você. E segunda-feira, a mesma coisa. Não dá mais para ter relacionamento com Deus aos domingos. Ou você mergulha e deita e dorme na arca da presença. Ou daqui a alguns anos você vai colher um joio que está sendo semeado na sua vida. E daqui a alguns anos você vai começar a colher os frutos da vida que você leva hoje. E não se engane, meu irmão. Não se engane. Então, nós precisamos voltar à presença de Deus. Nós precisamos olhar para o nosso sacerdócio e restaurar ele. Porque talvez hoje você precise olhar para você e começar a tirar o joelho. Começar a tirar a erva daninha. Porque quando o nosso sacerdócio for restaurado, aí sim, as mudanças significativas que precisam acontecer na sua vida, elas vão começar a acontecer. Elas vão começar a acontecer. E Deus levantou Samuel. Ele transformou. Você vê que mais para frente, nessa palavra, houve uma guerra com os filisteus, e Ofni e Finéas morreram, e depois ele morreu também. E aconteceu exatamente aquilo que Deus tinha falado, ele extinguiu aquele sacerdócio. Imagina, meu irmão, imagina se viesse o rei de Israel um sacerdócio como o de ele. Se Saul já não foi um bom rei, tendo Samuel como sacerdote, ministrando sobre ele, imagina se fosse ele, se fosse Ofni e Finéas. Sabe que eu entendo disso, que algumas coisas precisam mudar hoje. Amém. Hoje. É hoje que precisa mudar. Você está lendo a Bíblia? Se não está, então começa a ler hoje. Muda hoje isso. Você tem orado? Então começa a mudar isso hoje. Meu irmão, comecei a olhar para mim, eu preciso mudar. Eu estou muito acomodado, eu preciso orar mais. Não dá mais para seguir o sono, não dá mais para ter as manifestações carnais que eu tenho. Para, difícil para você, difícil para mim. Por isso que a coisa difícil é mudar a parada, né? Isso é louco. Porque a gente nasceu genioso, a gente nasceu bravo, a gente nasceu calmo demais, a gente nasceu. Cada um nasceu de um jeito. Agora vai mudar o jeito que você nasceu. É difícil, mas é difícil para mim também, meu irmão. Mas eu não vou ser omisso, eu não vou ser Eli. E você, Samuel, eu vou lá e falo assim: estou aqui, Deus, muda a minha vida e muda o meu coração, muda a minha mente, muda o meu caráter. Se eu sou bravo, faz eu ser calmo. Se eu sou calado, abre a minha boca para falar. Dá um jeito na minha vida, dá um jeito no meu coração, Deus. Nós precisamos fazer isso hoje. E para Deus, dá um jeito na minha vida. Pelo amor de Deus, por favor. Extingue da sua vida esse sacerdócio contaminado de rebeldia, de ira, de ofensa, de fofoca, de intriga, de rivalidade, de opressão, de comparação, caristinho, isso da sua vida, pelo amor de Deus. Porque isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Esse é o sacerdócio caído de Eli, que precisa ser extinto de hoje da sua vida. Esse sacerdócio precisa ser extinto da igreja brasileira. A igreja precisa se levantar, vai se levantar debaixo de um novo sacerdócio. E o novo sacerdócio se constrói deitado no altar na presença de Deus. É isso, meu irmão. Porque senão a gente vai ficar vendo as mudanças acontecerem e a gente vai ficar com a mão abanando, a gente vai saber nunca o que fazer. E pior é que as mudanças que acontecem lá fora começam a atingir a nossa casa, a nossa vida, e elas começam a influenciar dentro da nossa casa. A gente precisa se levantar. Você precisa buscar. Qual é o seu sacerdócio nesses dias? Para que Deus te chamou? O que você precisa fazer nesses dias? Você precisa ativar o seu sacerdócio? Porque Deus chamou uns para profetas, Deus chamou outros para apóstolos, Deus chamou outros para evangelistas, Deus chamou outros para mestres, pastores. Meu irmão, para que Deus te chamou? Você sabe? Não tem problema, vai lá, tenta no altar e espera Deus te levantar. Porque daqui para frente a gente precisa assumir o nosso sacerdócio. Porque é outra coisa. A primeira é você extinguir o velho sacerdócio. A segunda é você entrar num novo lugar em Deus. De um novo sacerdócio, que porque muitas vezes é algo que ainda você não conhece, você não sabe fazer. Então é um momento de transição, é tempo de mudança. É tempo de mudança, é sempre tempo de mudança, não é? Porque na verdade, sempre as coisas estão mudando. Agora, para onde eu estou mudando? Aonde que essas mudanças estão me levando? Olha esse ano, o que você mudou de janeiro para cá? Eu vou te falar uma coisa, se você não sabe o que em Deus você mudou de janeiro para cá, logo, logo você vai começar a enxergar o joio. Então você, eu não mudei nada, cara, não entra nesse engano, sai desse engano, sai desse engano, sai desse engano que você não mudou nada, porque nós estamos mudando. Agora eu tenho que decidir para onde que eu vou mudar, o que que eu vou mudar. Sou eu que vou promover as mudanças, Olhar as coisas que estão mudando, que vão promover uma mudança em mim. Porque, gente, a coisa está feia. A coisa está feia. Quando eu era mais jovem porque ainda sou jovem, eu nem imaginava ver e ouvir algumas coisas que a gente ouve hoje. E eu vou te falar uma coisa. Essas coisas entraram dentro da minha casa, dentro da minha família. E digo mais, muitas delas entraram em meu coração. Fazer a respeito disso. Eu vou restaurar uma sociedade. Eu vou mudar. Eu preciso mudar, você precisa mudar. A gente tem que parar de olhar para Jesus só para a obra redentora dele. Só para a obra de salvação dele. A gente tem que fazer como Hebreus, como escritor de Hebreus, que olhava para Jesus como sacerdote. E o sacerdote, o sacerdote está falando de acesso. Ah, a gente precisa acessar Deus. E o véu se rasgou. E o acesso está liberado para nós. Nós precisamos acessar a Deus nesses dias. Nós precisamos acessar a Deus. A gente precisa voltar para Jesus. A gente precisa voltar para a presença de Deus. A gente precisa fazer isso. Faz um propósito, meu irmão. Até aqui para o fim do ano, você vai mergulhar na presença de Deus. Você vai mergulhar em Deus e falar, cara, eu vou mudar a minha vida. Eu não vou faltar em um culto, eu vou estar em todas as reuniões. Eu vou ler a Bíblia todo dia, eu vou orar todo dia. Eu vou mergulhar em Deus, eu vou mergulhar em Deus. Faça isso, meu irmão, faça isso. Faça isso e me chama. Me chama para orar que eu vou orar com você. Vem aqui no turno de oração com a gente, aqui, ó. Vem aqui, dobra seu joelho aqui e fica aqui orando. Pode vir, meu irmão, nem que você chegue aqui 10h30. Se você chegar aqui no final, a gente estica mais meia hora, só por sua causa. Ah, eu estou na faculdade, pode vir, meu irmão, eu fico com você aqui. Se você chegar aqui 11h30 e a gente está encerrando o turno, eu fico mais meia hora, uma hora com você. Mas vem, você precisa fazer alguma coisa, nós precisamos fazer alguma coisa para mudar isso na nossa vida. E a gente tem que ir junto, meu irmão. A gente tem que estar junto nisso. Não é só eu, não. É eu e você. Nós temos que estar junto. Porque a gente precisa incendiar uma outra. A gente precisa incendiar a igreja. A gente precisa se levantar como Samuel nesses dias. Meu irmão, é difícil para você, é difícil para mim. É difícil para todo mundo, mas é possível. Nós conseguimos. Nós conseguimos, Deus quer te levantar, meu irmão. Brilho, ele está falando brilho. Ele está falando o seu nome. Ele está falando o seu nome. Sabe o que é Deus falar o seu nome, meu irmão? Ele está falando o seu nome, ele está te chamando. Meu irmão, quer que você olhe para mim. Mas você está assim, não sou eu que estou falando essa palavra. É Deus que está te falando. É Ele que está te chamando para que você venha, para que você busque, para que você ore, para que você se derrame, para que você mude a sua vida. É Deus que está nos chamando. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Pai, está difícil. Nós chamamos, Pai. Nós queremos a sua presença. Nós queremos mergulhar na sua presença, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus, vem. Jesus, vem e restaura a nossa comunhão com você hoje. Jesus, Jesus restaura a nossa intimidade. Jesus vem e restaura a nossa vida. Jesus, eu estou aqui, eu quero renovar a minha aliança com você. Jesus, quero renovar a minha aliança com você. Eu quero me rasgar aqui hoje o meu coração, quero me entregar aqui hoje, porque eu quero, Jesus, de verdade, mudar o meu sacerdócio. Eu quero que o Senhor me levante, Pai. Meu irmão, eu não vou falar nada para você. Você precisa decidir o que você vai fazer. Uma coisa que eu falo é: começa isso agora. Começa isso agora, meu irmão. Renova sua aliança, renova sua vida com Deus. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor venha. Eu oro para que o Senhor toque cada um. Eu oro para que o Senhor renove a esperança, a fé de cada um dos teus filhos. Eu oro para que o Senhor fale, que o Senhor fale com os teus filhos individualmente agora. Fala no coração e na mente de cada um, Senhor. Fala, Senhor. Ah, Espírito Santo, vem restaurar o nosso sacerdócio, vem restaurar a nossa vida na sua presença hoje. Jesus, eu oro para que haja um avivamento sobre as nossas filhas, um avivamento sobre nós. Eu oro por um avivamento sobre a Rafa, eu oro por um avivamento sobre a Code, eu oro por um avivamento sobre a igreja brasileira. Eu oro agora, Espírito Santo, libera esse povo. Esse fogo, libera esse fogo hoje, Senhor. Tira os seus filhos do sistema, tira os seus filhos da religião, tira os seus filhos, meu Pai, desse sacerdócio falido, desse sacerdócio caído, que está entrando em extinção. Então, tira, e começa a restaurar o sacerdócio do lar. Restaura o sacerdócio do relacionamento de pai e filho. Restaura o sacerdócio da igreja. Restaura, Senhor. Restaura o sacerdócio. Nada vai me separar. Deus te, você. Libera Deus. nós. Vocês precisam estar mais com a gente, vocês precisam liberar mais sobre nós. Nós queremos aprender mais com vocês. Nós queremos dizer que nós amamos a vida de vocês. E que hoje nós queremos honrar vocês em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu queria que vocês orassem por nós. Que vocês orassem por essa casa, por essa igreja. Pelas pessoas que estão chegando. As pessoas novas que estão chegando. Eu sou novo. Começar agora. Radiando. Amém? Eu queria que vocês orassem. Faça aquilo que nós não conseguimos, que elas toquem onde nós não tocamos. E Senhor, eu quero pedir, Deus, que esses fregues toquem comigo, Pai. Senhor, renova as forças deles, Pai, para que eles possam ainda caminhar, para que eles possam gerar, Pai, porque o Senhor usa tanto os pequenos como os grandes. Porque Deus, aquilo que o Senhor faz é perfeito e é agradável, e o Senhor não deixa ninguém de fora. Porque nós somos filhos, o Senhor nos ama, e o Senhor quer que nós participemos, Senhor. E o Senhor nos faz participantes da tua glória, e o Senhor nos faz, ó Pai, participantes daquilo que o Senhor quer gerar, e nós queremos ver ainda, Pai. Senhor, nós sabemos que existem coisas que nós ainda não vamos ver, Pai. Que existem frutos que nós não vamos colher, Senhor. Mas nós cremos, Pai, que a coisa que o Senhor vai realizar nesses tempos, coisa que o Senhor vai realizar nesses dias, Senhor, nos dê olhos, nos dê força, Pai, nos ajuda a permanecer nesse tempo, para que nós possamos contemplar, Senhor. Nós queremos ser como Simeão, Senhor. Nós não queremos partir enquanto nós não chegarmos àquele que é o teu propósito para as nossas vidas, Pai. Capacita as nossas mãos, Senhor. Nos leva ao lugar, Pai, de permanência, Senhor. Nos ajuda, Deus, a deitarmos a árvore todos os dias, Senhor. Até que nós alcancemos a promessa. Senhor, eu vejo aqui o Senhor fazendo os nossos pés com raízes. Aleluia! Ele está fundando as nossas vidas. Não, não numa igreja, meu irmão, mas na presença dele. Não num tempo, não numa cidade. Porque alguns de vocês não estarão logo mais aqui. Alguns de vocês nem vão fazer 7 anos de Alfa. Mas não é essa a questão. A questão é onde estamos deitados na presença. Senhor, que a tua presença seja o nosso lugar, a nossa casa favorita. Senhor, o Senhor tem nos levado a vitória, a nós nos apresentar a tua presença e preferimos a tua presença. Nos ajuda, Espírito Santo, porque a nossa humanidade, a nossa humanidade, eu não estaria mais ali, pai. Eu não sei dizer onde eu estaria se fosse por mim mesmo. Mas o Senhor sempre nos arranca dos nossos poços, das nossas covas. O Senhor nos arranca das nossas cavernas. É o Senhor que nos chama para fora da nossa sepultura. É o Senhor que está nos chamando essa manhã. E Ele está lançando a sua vida. E Ele está cantando no seu destino sobre você. Tudo que nós queremos fazer é para a tua glória, Pai. Nós te amamos. Obrigado, Senhor. Pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu cuidado. Obrigado por essa casa, Pai. Obrigado pelas nossas lideranças, Pai. Nossos sacerdotes, nossos pastores, Pai. Obrigado pela nossa comunidade, pelos nossos irmãos, Senhor. Obrigado pelos que estão chegando. Obrigado pelas crianças, Senhor. Obrigado, obrigado por tudo, Pai. Nos faz permanecer em nome de Jesus. Me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Queimado de amor. Me chorar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Que quando te amor. Quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Que mando te amor por ti. Sabe, eu creio que um espírito de rejeição está sendo quebrado aqui hoje. É como na sociedade, os idosos, eles vão se sentindo muitas vezes inúteis. Eles vão se sentindo rejeitados pela família. Eles têm um sentimento de abandono, que eles sempre estão atrapalhando. E talvez, muitas vezes, você que veio aqui na frente, sem que você percebesse, esse sentimento encheu o seu coração. Os idosos vão se sentindo deslocados em um ambiente. E eles não conseguem perceber que eles realizaram um propósito na nossa vida. E hoje nós queremos que vocês olhem para tudo isso e enxerguem o fruto da perseverança de vocês. Às vezes você pode olhar para você e falar: eu não estou frutificando, eu não estou indo para lugar nenhum, e eu quero que esse espírito de rejeição seja quebrado e esse engano vá para o terra hoje. E se você que não está aqui na frente puder vir aqui, nós queremos agora orar por eles, colocar as mãos nos pés deles, um sentimento de honra por eles e agradecer porque eles não desistiram, porque eles liberaram algo sobre as nossas vidas. Eu queria que você fizesse isso agora. Eu queria que você que está aqui na frente entendesse o quanto você é especial, o quanto você é importante nesse corpo. Eu vejo um espírito de rejeição sendo removido do nosso meio. Eu vejo um ambiente de honra sendo estabelecido. E você nunca disse isso pra amor que enche de alegria. Às vezes os maridos, as esposas, um poder falar para o outro o valor que ele tem, o valor que ela tem. Em algum momento da sua vida, quando ele, quando ela ficou do seu lado, como isso foi importante. Nós precisamos entrar em um lugar de honra. Eu creio que dentro de cada um de nós existe um Eli e um Samuel. Irmão, toda mentira do diabo na sua mente seja destruída hoje.